Yeah, András, 2012, O beat da informação, Preserve o mundo que você vive, porque ele não vai durar mais 2000 anos. Segura essa. Não tem jeito, a tendência é piorar a cada dia que passa. A burrice da massa agrava o problema que agora se instala. Milhares de quilômetros, milhares de habitantes, mas o problema é só um maldito povo ignorante. Promovem artistas que nem de longe fazem arte. Culpa da sua mente podre que não entende do todo uma parte. O raciocínio falha quando é preciso. A única coisa que sabe fazer é se ajoelhar e pedir a Cristo. Não fazem por onde receber alguma coisa boa. Só estragam o mundo que vive, só dão valor pra coisas à toa. A novela que te segue enquanto o mundo gira lá fora. O protesto virou luxo pra quem precisa de alguma coisa agora. Eu imagino como será daqui a algumas gerações. Vou voltar e regredir e não questionar mais as ações. O cabresto colocado com o seu consentimento te impede de olhar pro lado e ver o que está acontecendo. O mundo está morrendo a cada dia que o sol nasce. Está mais podre e cinzento, fazendo um enorme contraste. Eu só vejo o desastre, a natureza se enfurecendo. Mais uma encosta que desce, levando milhares que estavam ali dentro. Dentro de suas casas, seguindo as suas vidas, mas foram vítimas daqueles que antecederam a sua moradia. Pessoas que só visavam o próprio bolso. Como sempre acontece na porra do mundo que eu vivo, é só desgosto. Do outro lado do mundo, as ondas gigantes não deram perdão. Devastou aquele país que era o centro de toda a atenção. Se julgam, se acham, fazem acontecer, mas se esqueceram que contra a natureza não há o que fazer. Ela mostra sua força quando está sendo ameaçada, e nada vai impedir da sua vida ser levada. A dona de casa que joga o seu lixo no meio da rua agora está chorando sem saber que a culpada não foi a prefeitura. Entenda minha ideia, pare de contribuir pra que o mundo aqui acabe, pare de se autodestruir. Faça sua parte que já será de grande valia. O planeta vai te agradecer e recompensar, quem sabe um dia. Eu acho que o fato de você poder plantar seu próprio alimento já é uma prova de que a terra não existe pro seu sofrimento. Já percebeu que o seu ar é infinito? Já percebeu que ninguém anda por aí querendo te dar um tiro? Você não é presa do ecossistema. Você pode andar por aí tranquilamente sem problema. Você lembra daquele dia, aquela viagem tão esperada, aquele dia de sol forte que animou a sua ida à praia. A bituca de cigarro acesa que você jogou na pista destruiu milhares de árvores e animais que nela viviam. Mesmo vendo os alertas, você não parou pra pensar. Só se preocupava com a diversão que estava a te esperar.